pecado, a dor e a tristeza vem nos afligir. Quando tudo parece perdido e as nossas forças parecem fugir, a angústia envolve a vida e a alma batida começa a chorar. Mas eu digo a você nesta hora, Jesus vem agora e quer te ajudar. Entregue seus problemas a Jesus. Nesta hora Ele vai te ajudar. Quando tudo parece perdido, não tem solução, Jesus vem e estende a sua mão. Eis-me aqui para te ajudar. E as forças se vão renascendo, e a alma gemendo começa a cantar. E a vida que triste estava, agora só pensa em se alegrar. O diabo está envergonhado, porque o pecado Jesus já venceu. E agora começo a cantar, a paz e a alegria foi Deus. Entregue seus problemas a Jesus. Nesta hora Ele vai te ajudar. Quando tudo parece perdido,